realçar o facto da praia, porque esta é a praia que tem mais lotação, tem 410 pessoas de lotação, assinalar aqui dois nadadores salvadores. Esta é também uma praia acessível, é uma praia que pelo segundo ano é uma praia bandeira azul, fruto do investimento que temos feito, o município tem feito, relativamente à avaliação da qualidade das águas. Vamos continuar a fazer esse investimento para valorizar a praia. Assinalar, como disse, a existência de dois nadadores salvadores, que vem reforçar as condições de segurança. Também dizer que esta praia vai estar presente no dispositivo, na aplicação InfoPraias, e portanto vai ser medida diariamente, de acordo com o método que referimos, a sua lotação e o içar das respectivas bandeiras. E queremos, naturalmente, deixar um convite para visitarem Avô, enquanto aldeia turística, para desfrutarem das unidades de alojamento turísticos do Val do Alva e também de Avô, e para desfrutarem desta magnífica praia fluvial. Tem uma área de areal bastante extensa, tem, em termos de plano de água, também bastante extenso. É preciso continuar a cuidar, portanto, de todo o conjunto desta praia.